Momento, eu vou dar play. Boa noite. Boa noite. Este aqui é um exercício teste com dois objetivos. Um, quebrar o gelo. Dois, identificar os desejos da pessoa Natan. Um homem de em torno de 16, 17 anos, 1,80 m de altura, boné e magro e recém-saído de um conflito. Que a sessão comece. 1,92, tá? Boa noite, Natan. Boa noite. Quantos anos você tem? 17. Veio da onde? Da minha casa. Onde fica a sua casa? Guaranás. Você morou sempre em Guaranás? Não. Onde você morava? Capão Redondo. Você fazia lá? Morava lá. Certo, e além de morar lá, o que mais você fazia? Estudava, fazia meus corre. Tem mãe? Tenho. Tem pai? Tenho. Irmãos? Tenho. Qual é o seu intuito nessa aula de rádio? Oficina de rádio? Ué, interagir. E nas outras aulas? É bagunçar, né? Mentira, interagir, aprender, né? Você já tem planos para a sua vida futura, profissional? Não. Não pensa em fazer uma faculdade, um serviço bom, um serviço que ganha? Mais ou menos, né? Não. Você se sente inalado assim? Não. É que eu não quero falar com você mesmo, sabe? Então tá bom, encerra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Próximo. Oi, Ju. Você não tem objetivo, não quer estudar. O que você pretende fazer? Eu tenho objetivo em estudar. Você falou não. Eu falei que eu não penso em fazer faculdade. Mas você não falou que não tem tempo. Eu falei que não, tipo, não, mais ou menos. Você não quer fazer alguma coisa na faculdade? Eu estudei muito tempo. Não sei. Tipo, eu não falei que eu não vou fazer faculdade, eu não sei qual faculdade eu vou fazer ainda. Entendeu? É isso. Próximo. Nada. Qualquer coisa. Quantas vezes por semana você veio estudar? Todo dia. Todo dia. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Ah, mas pra mim chegar na sala eu tenho que andar, né? Sim, pra estudar. Você não tem que estudar, você tem que andar. Eu estudo. Natan, se já fez pra alguém, uma coisa boa que você conseguiu. Ó. Pode falar mesmo? O cara tava tentando roubar um negócio, fui lá e ajudei o cara, mano. Tipo, uma geladeira, o cara tava invadindo uma casa, aí falou, oh, me ajuda aqui. Aí ajudei o cara a colocar. Você não vive nesse mundo na terra ou na terra? Mas você gosta da história, pô. Ah, ele perguntou, né? Não, mas a história é real, já aconteceu, verdade. Verdade? Não existe carne pra Deus na terra. É? É, na terra. Ajudei você, mano, aquele dia na prova lá, deu uma cola pra você. Mentira, menina. Você acha que eu ia ajudar um cara a roubar? Está gravado com a sua própria voz que você acabou de falar. Você viu que tinha um amigo escrito no seu WhatsApp. O está quê? Arrubar uma cola? Uma geladeira? Não, tipo, eu falei essa da geladeira zoando. Mas a da cola foi verdade. Da cola foi verdade. Mas não é geladeira verídica? Não. Significa política? Verdadeira. Ah, entendi. Gostou, né? Depois eu dou o autógrafo. Você ainda anda com esse mau elemento? Nem conheço o cara. Você já disse que você falou, você já resistiu esse ato? Não. Essa foi a primeira? Será que não entrou na nossa cabeça que não foi verdade? Tudo que você falar será usado por vocês. Você já fez isso mais de uma vez? Não. Depende da ocasião. Depende da ocasião. Quem? Que namorada? Ela é namorada? Você é namorada dela? Não. Não. De novo? Por que você quer saber a minha idade? Você quer... Vai ficar calado. Você é um artista de verdade que tá no círculo fazendo piada. 17. 17? E quantos anos você tem? Não, você tem uma pergunta pra você. É, mas eu te fiz uma pergunta. Não, eu perguntei pra você, só vai responder as perguntas. Você não faz. Tá bom, então. Nathan, quem você daqui chamaria pro seu grupo? Que grupo? Os Ah. Quem você chamaria pra arrumar com você? O David, ele é alto, sabe? Corre muito. Mais certinho no grupo, você vai. Mais certinho o quê, ô? Certinho, ô, você esqueceu naquele dia que nós fomos roubar a galinha lá da venha? Chamei ela pra você. Essa galinha é a sessão final, tá? Não é só uma tratada. Estamos aqui fazendo uma real investigação mínima de fragmentação da sala. Ah. Porque o propõe que a sala seja fragmentada, de acordo com o amor, e as quatro exigências também executadas. O que foi que eles executaram? Assassinatos. É, eu não matei ninguém não, velho. Acabou, acabou. Toma! Moro aqui. Eu morava com a minha avó, então eu vim ficar com a minha mãe. E seu filho e seu pai? Meu pai mora na Paraíba, Patos. Você não tem saudade dele? Não. Motivo? Motivo? É. Porque ele nunca foi um pai pra mim. Tenho. Você considera ele? Não. Sua mãe faz o quê? Minha mãe fica em casa. E você faz o que da vida? Eu tô estudando. É. Trabalhava. pare de trabalhar. Felipe, por que você quer ser uma pessoa? Porque eu não paro de dançar. Você não para de dançar? Paro. Só quando eu vim pra escola. Não. Qual curso que você mais odeia? Qual curso que você mais odeia? Ministério da Rádio Teste Perguntas. Bebê! Boa noite, David. Quantos anos você tem? 16. Qual é o seu plano para o futuro? Eu pretendo fazer a faculdade de Direito. Você se interessa por essa área? Sim. Se identifica? Ou arquiteto. Você pretende casar, ter filhos, formar família? Mais pra frente, talvez. Tudo aqui em São Paulo ou na sua terra? Na minha terra natal, aqui em São Paulo. Na onde eu encontrar a pessoa, certo, pra mim. Boa noite, obrigado pela oportunidade. De nada. Qual pessoa que você mais gosta dessa escola? Eu não conheço nenhuma até agora, porque eu não venho pra escola direito. O que você acha do espírito dessa escola? Eu não conheço. Aquele lá que falou que você tinha que ir lá voltar pra escola. Quando eu conhecer ele, talvez eu possa te responder isso. É o fim? Será? Pode falar? Vamos que eu tô falando. Professor, fica aparecendo um marque, uma bandeirinha, quatro. É o stop. É o stop.